Sou 1868, autorizando o final do procedimento, informe estabilizado. Autorizado, senhor Mará, estabilizado, voo 1868. Salvador, vamos para o seu 4959, próximo a escada da 1-0-3. 4959, muito boa noite, autorizada a linha aérea decolar, pista 1-0, vento no 50 graus com 20 nós. Obrigado, a linha aérea decolar 4959. Autorizado, se pega o acionamento, reporte pronto para o TAG. Autorizado, 001. Decolou 29, controle no 208. 208 com 4959, boa. Controle Salvador, muito boa noite, o azul 4959, perfil da Coral. Fala aí, Azul 4959, contato radar, estou por nível 140, autorizado direto Coral. 140, direto Coral, 4959. São Azul 5001, está pronto para o táxi, alternando Ribeirão Preto, 4 horas e 30 de autonomia e 1 no meio a bordo. Azul 5001, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 1-18 decimal 95, ajuste 1020. O 1020 está autorizado o táxi em frente até o ponto de espera da 10 via Índia. Quando pronto, torre 1895. Confirme, somos o número 1 para a decolagem? Afirmo, número 1. Gente, 5001, obrigado. Bruno 973. Bruno 973, ok. Afirmo. Só confirmando se o nosso plano está válido. Afirmo, 1h45, horário estimado de calças fora. Ok, confere. E a autorização permanece a mesma, todos os dados. Poderia cotejar, por gentileza? Só um segundo. Estão autorizados nível 360, decolando a pista 10, curva direita da LE da Irumi, vai via novembro, Upper November 857, 5576 no transponder e o 208 é o controle, o 973. 973, correto, confirme, pronto, para que chegue o andamento? Não, ainda é negativo, chama quando pronto. Salvador, uma boa noite, voo no 868, tá bem, Elias, marcha para o voo, visão. Boa noite, 68, muito boa noite, estou em contato visual, informa para vocês terem uma olhada, altímetro marca 1020. Tem livre pouso, pista no 0, vento no 40 graus com 13 nós. Foi reportado pelas aeronaves que pousaram anteriormente, variação de vento de proas entre 15 a 6 nós, entre 100 a 200 pés. Sente pela informação, pela exposição, não alteraram mais de meia hora. 112, senhor. Após a posição coral, eu vou voar Yukov. Após coral, Yukov, confirma? Termo azul 4959. O senhor podia só, por gentileza, soletrar para nós sobre a posição? Tolima, Kilo, Octavito. Ciente, o 4959. Azul 5001, ali mantendo 0. Ali mantendo 10501. No 868 no Salas 37, livre direito, ano 211. 211, boa. Autorização, posto seguro, nível 180. Azul 2774, boa noite, autorizado, posto seguro, via Golf 677, primeira do via, nível 180. Saída coral, decola pistola 0, primeira curva direita, transponder 0274, frequência do controle em 120, decimal 8. Autorizado, posto seguro, conforme, via Golf 677, 80, saída coral, decola 10, curva direita, 0274, transponder, controle 120. Azul 2774, procedimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Botaria Azul. Alô Salvador, muito boa noite, 868. No 868, boa noite, confirme, foi, recebeu variação de vento na final? Negativo. Sim, é autorizado para seguir de alta, reporte antes da Juliette no 868. Botaria antes da Juliette, 868. Decolou 39, controle 208. 208, obrigado, muito boa noite. Boa. 5001, decolou na Dael Leda Botva. Noite Azul 5001, contato radar, super para nível 360, autorizado Leda da presença. 360, direto Leda 45001. Obrigado. Ingresso Juliette, bom, 68. Este 868, autorizando ingresso Juliette, posição 01. Livre para 01, 868. Por favor, o Xené 6224, pushback, acionamento no 03. Xené 6224, autorizado, pushback, acionamento, chame pronto para o táxi. Autorizado, chama táxi 6224. Então 3600, acionei de educação, chegada Mari, desce para o nível 050. Descida para 050, já Boa noite, Xené 6212, acione a identificação, autorizado a chegada Mari, desça para o nível 060. 65060 da Mari, Xené 6212, toma aqui a velocidade, senhor. Para 259, Xené 6212. Toma, é 259. Azul 5001, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 13395. Agora com Recife 1251 e alternado 3395. Muito obrigado, senhor. Uma boa noite. Taxa 6224, 127 a bordo. Nós temos 2 horas e 15 para alternar Salvador. Xené 6224, autorizado táxi até o ponto de espera da pista na 0 via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 1-18-95, ajuste no 020, bom voo. 020, táxi autorizado até o ponto de espera, lá 18-95, obrigado, bom trabalho, 6224. Azul 4959 está agora 9 milhas para Coral. Serviço radar encerrado. Chame e leve na frequência 1201. Salvador, Janela 6224, ponto de espera 1-0, pronto. 6224, boa noite, a linda coluna 0, vento no 50 graus com 13 nós. A linda coluna 0, Janela 6224. Para o pushback e acionamento, azul 2774. 2774, 73, vir push, mataque. Maritaque. Zero zero para a Zona, deixa para dois hotéis, o ajuste 1020 está autorizado, afinal do procedimento LS e a parte estabilizada. Sim, Zona, 2000, direitinho, autorizado LS, informação delta. 098, boa noite, acione a identificação, autorizado. Essa via para o nível 070. Essa via 070, 1020. Então tá autorizado, reporta no término 23. Obrigado. Chanem 6224, decolar 250, chame o controle Salvador em 120, decimal 8. 308, obrigado, bom trabalho, 6224. Todo 15. Chanem 6224, boa noite. Chanem 6224, boa noite, contato radar, vou para o nível 190, direto Conde. Direto Conde 190, Chanem 6224, obrigado. 4 de destaque, site principal em Índio, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 020. Está livre pelo pátio, após na Bravo, a torre 1295, obrigado. Bravo, boa noite. O Azul 2774, Ponte Espera, Bravo, pronto. Azul 2774, boa noite. Autorizado alinhar e decolar. Pista no zero, vento 1,60 graus, 1,0 nós. Autorizado alinhar e decolar. Azul 2774. Câmbio 2-1-2, deixa para 3.000 pés, ajuste no 0-1-2. 3.000, 3.000, 2-1-2. Controle, está 3.000. Mas sabe que você pode seguir no dia esquerda aqui para o 0.35 por 5 milhas e posteriormente à direita. Ciência, 3600. Ciência, 3600. 1098, reduza para 2209, deixa sem restrições para 4.000 pés e ajuste no 020. Descendo a 4.000, com 220 no azul, 1098. Azul 2774, decolar 255, chame controle de Salvador em 120, decimal 8. 208, obrigado, uma boa semana. Salvador, boa noite, Azul 2774. 2774, contato radar, sua para o nível 180, direto Coral. 180 Coral, 2774, obrigado. Ação 07, adiciona identificação autorizada. Ah, deixa para o nível 050. Atinge uma linha 2.000 pés, 3600. Fechado, estabilizado no final do procedimento. Ah, zero. Controle gol 1098, seguindo via direita pro 050, devido à formação. Seguindo 1098. Autorizado, 1098. para 212, desça para 2010, autorizada a sinal do procedimento LS, repasse estabilizado. No localizador avistando, são 3600. 3600, Chanel Torre, 11895. Torre 1895, são 3600. Seria ousado, 212. Isso para 2010, autorizado a sinal do procedimento LS e repasse estabilizado. 2000, repassará, né? 2010. Do fim do rebote, mais para o uísque, boa noite. Controle Salvador, Xanamé 224, ideal de descida. Dois quatro, peço inicialmente para o nível 150. 150 para 224. Observador 252. Observação de identificação autorizada a chegada a mar e desce para o nível 060. 060, desce para o nível 060. Base 214. Confirmo. 4 minutos, verificar 14. Obrigado. Salvador, boa noite, está 3600. 3600, boa noite. Ajuste 10 no 9. O vento 1,60 graus, 10 nós. Cheque trem, pouso autorizado, pista 10. Informe que foi reportado para as últimas aeronaves que pousaram uma variação forte de vento na, entre 100 e 200 pés, de 15 a 6 nós. Sente. Grato, autorizado pouso na 10, tá? 3600. Solo. Solo no 973 no 612, pushback seu nome. No 973, livre puxa, uma táxi. Alexandre, seu táxi 73. Salvador, boa noite, Xanamé 2-1-2, estabilizou, X-Way 1-0, número 2. Xanamé 2-1-2, boa noite, ajuste 1-0-2-0, mantenha a aproximação, aguarde pista livre. Tá, 1-0, é 2-1-2. Tan 3600 no solo 02, libera a direita e reporte pista livre. Tan 3600 no solo 02, libera a direita e reporte pista livre. 4 minutos, Salvador, serviço radar encerrado, câmera Cajuna, frequência 4107, desça para 2000 pés, o ajuste no 020, está autorizado a final do procedimento LS e repasse estabilizado. Está livre 2000, 4107. Chame solo em 121, décima 1. Chanel 6212, pouso autorizado, pista no 0, vento 140 graus, 14 nós. Pouso autorizado na 10, 6212. 00, boa noite. Alfa, portão da Juliette. Alfa, 3000, corrigindo, Alfa e Kilo, pátio 3, posição 1 no Limo. Fala, táxi do Gol 973, 160, Amore, 3 horas e 45, alternando campeão. Fala, 5. 295, Gol, lugar na vez. 895, ajuste no 020. Ajuste 1020, pátio Índia, ponto de espera 2295, 973, boa noite. Bom, 098, boa noite, mantenha aproximação, ajuste no 020, aguarde pista no 0 livre. Guarda no livre, mano, 098. Xenar 6212, no solo 04, libera direita, chame solo em 121, décima 1. Direita, beijo, mano. Boa noite, é o Xenar 6212, livrou. Xenar 6212, boa noite, Alfa e Kilo, pátio 3, solução prevista 5 Lima. Ativo, prosseguindo pro pátio 3, 5 Lima, o 6212. Salvador, boa noite, pelo 973, situação ponto de espera 10, pronto. 973, boa noite, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 73. Dona, aparece de informação, 3252. Pois autorizado para a Dona, desça até 3 mil pés, o ajuste no 020. Obrigado, autorizado Dona, 3 mil pés, no 020, 3152, né? Sonar 73, visual companhia da companhia, curta sinal para pouso, pista no 0. Afirmo. Após a passagem do tráfego, autorizada, linha A, e manter pista no 0, 10, gol no 973. Volta passagem da aeronave, linha manter 10, 73. Uno 098, no solo 08, libera direita, chame solo em 121, decimal 1. 1211, boa noite. Os 22 na Prezidona, desça para 2 mil pés, está autorizado a final do procedimento em ADS e reporte estabilidade. 2 mil, foi estabilizado, desça 22. Estabilizado ILS, está 10, 14107. 14107, chame a torre em 1895. 1895, 14107. 1973, vento 1,60 graus, 179. Pista 1-0, decolagem autorizada. Livre decolagem 1-0, 973. Oi, boa noite, Azul 4107, estabilizado ILS, está 10. Azul 4107, boa noite, ajuste no 020, mantenha aproximação, aguarde pista no 0 livre. Mire 20, ajustado, aguardando pista livre, Azul 4107. Uno 973, decolar 210, chame controle Salvador em 120, decimal 8. Controle Salvador 208, 973, boa noite. Olá. Azul 4107, vento 150 graus, 12 nós, cheque trem, pouso autorizado, pista no zero. Livre pouso, pista no zero, baixado e travado, azul 4107. Defesa da 973. Quando possível, se autorizar para o de número 973. 973 autorizado, vá Leda. Leda da presente, 973. Transponder 5072. Autorizado Aracaju. Nível 230. Pouca, Gamo, Aracaju. Recola da 0, pomba esquerda, 0,72, responda, 0,8, no controle, Salvador do Povo, 1,868, muito obrigado. Correto, 1,868, chama a senda, França, 1,01. 9,203, Delta, com informação, Delta. 9,203, boa noite, sua identificação autorizada, chegada bom, se você para 4,06, ajuste no 0,20. 908, boa noite, adicione identificação autorizada a chegada Mário, deixa para o nível 050. Olha aí, deixou 050 Mário. Deu, Mário. Volta visual 3152. 3152, chame a torre em 1895. 395, boa noite, Felipe. Francisco 2774. Agora é 55 minutos do oeste de Salvador, sobre o radar encerrado, chame Léo em 1201. Bom, quer que é 1107 da noite, Alfa, Juliette, gate 0371. Alfa, Juliette, 1-03, patrão no 07. Boa noite, 3152 Atano, ILS, visual, mais checado. São 3152, boa noite, ajuste no 020, vento 170 graus, 14 nós, pouso autorizado, pista no zero. Sério, pouso autorizado, plano 0, 3152. Confirmaram a pista molhada ainda, Felipe? Pista úmida. Obrigado. Uno 973, chame o centro Recife na frequência 125, décima 1. 251, alternada. 1395, 1288, 1260. 251, 3395, 288, 260. O gol no 973, boa noite. São 3152, no solo 17, libere a próxima direita, chame solo em 121, decimal 1. 21, obrigado. Alfa, Kilo, Pantio 3, posição entrevista 1 Romeu. Não, vai ser Alfa, Kilo, posição 1 Romeu, com Pantio 3, está 3, vamos lá. Azul 6908, desço para 2000 pés, ajuste no 1020, está autorizado a final do procedimento LS e reporte estabilizado. Para 2000, chamada estabilizada, Azul 6908. 9203, para o sequenciamento, reduza para 2109. Afirmativo, nessa é uma redução para 9203. Número 2 na aproximação, Sereto, 9203. Voltando a dar para o sequenciamento, curva à direita, proa 230, limite a magnética 120 de Simbra. Direita, 230, limite 120 de Simbra, até a 9203. Novo 203, desça para 2010, ajuste 1020, aguardando o último vetor para executar. 2000, aguardando o vetor, está 9302. 9203 para o localizador, curva esquerda para o 160, reporte estabilizado. Localizador 160, para o reporte estabilizado, está 9203. Azul 6908. 6908, Xanetor, Rio 1895. 1895, Azul 6908. Obrigado. Estou em Salvador, Azul 6908, estabilizado. Azul 6908, boa noite, ajuste no 020, reporte baixado e checado. Boa noite, chama lá, baixado.